Cedra ontem, hoje e amanhã. Nova formação, te apresento, Natan. Tamo junto. De Cedra dando rasante, apresentando o Natan, um novo integrante. Bem-vindo, filho, a este mundo bem contagiante. Mas como em tudo na vida, intriga tem bastante. Mas eu te digo, é gratificante saber que alguém em algum lugar se tornou pensante. Ouviu nossa mensagem, lhe foi proveitosa. Mesmo assim vai ter bastante dizendo que é grossa. Se até Cristo que morreu por nós pra salvar, e muita gente lhe negou a voz. Então vê se não preocupa com boa mensagem o seu tempo ocupa. Fazendo nossa parte, o nosso dever. Ela no dia de amanhã cê vai merecer. Pois desde já vou te alertar que o mundo tá pra acabar. Nos estates aprovar a tal da lei do chip. Na testa ou mão direita come apocalipse. Com desculpa que agora vai ser pra saúde. Mas amanhã só Deus que sabe, assim eles ilude. Assim eles ilude. O povo não enxerga que é marca da besta. Tribulação está chegando e vai ser muita treta. Por isso, filho, apegue a Deus e transmita a luz. Aceite como salvador seu filho Jesus. Enquanto muitos se apegam à maçonaria, fica rico e faz sucesso sempre a riviria. Mas o caminho é difícil, mas é o correto. Pecadores todos somos, só não peca os fetos. Filho, boa sorte e seja bem-vindo. Acreditando na bondade, o rap segue indo. R.A.P. também alerta sobre as maldades. R.A.P. também acerta e te traz bondade. R.A.P. também alerta sobre as maldades. R.A.P. também acerta e te traz bondade. Forte Cedra, obrigado pela confiança. Me inclui no rap ainda criança. Sempre admirei você e agora é minha vez. Senti minha mensagem como você fez. E se Deus quiser continuar fazendo, somando com você, assim irei crescendo. Os tempos estão mudados como você diz. Antigamente as pessoas eram mais felizes. Hoje em inocência, menos violência. Hoje no crime os moleque bate continência. Bater não adianta e sim um bom diálogo. Mas já tivemos, temos e por isso eu trago. Mensagem construtiva hoje sempre em frente. Continue me alertando assim diariamente. Agradeço a Deus pela nossa família. Agora tenha tudo a minha irmã, sua filha. Se pra mim vai dar ruim, pra ela bem pior. Dia a dia só pior e não fica melhor. Sempre lhe peço proteção em minha oração. Pois hoje em dia a coisa tá feia. Na não faz um de maldade, a terra tá cheia. Bem mesmo tá o vô, que agora tá no além. Dessa terra se livrou, está com Deus, amém. Sua beca sempre dói, sempre vai doer. Mas com o tempo nós constrói lembranças pra fortalecer. Sua perca sempre dói, sempre vai doer. Mas com o tempo nós constrói lembranças pra fortalecer. Pra fortalecer, com o tempo nós constrói. R.A.P. também alerta sobre as maldades. R.A.P. também acerta e te traz bondade. R.A.P. também alerta sobre as maldades. R.A.P. também acerta e te traz bondade. R.A.P. também alerta sobre as maldades. R.A.P. também acerta e te traz bondade. R.A.P. também alerta sobre as maldades. R.A.P. também acerta e te traz bondades. É etc. O rap às vezes erra e te mostra maldade, mas o rap também acerta e te mostra bondade. André e Natan, vou.